morte de Mário. Será que ele estava sendo ameaçado? Eu sei, tem uma testemunha que alega que pedalava com meu irmão, que alega que meu irmão falou para ela que estava sendo ameaçada. Porque o depoimento da namorada Tainara é fundamental para identificar os prováveis culpados para um crime tão brutal. Era... Não era uma pessoa de bem da sociedade, ela não tinha envolvimento nenhum com crime, um rapaz novo, trabalhador, de poucas amizades. As denúncias apontam que a pessoa que não concordava com o namoro entre Tainara e Mário era esse homem, Sidney Vicente Virgínio, de 26 anos, que trabalha com serviços gerais. Durante a investigação... Tinha uma grande paixão por ela, ele teve problema com o ex-companheiro dela, com outros ex-namorados dela. Sidney foi casado com Tainara por 6 anos, juntos têm um filho. Mas estavam separados havia 2 anos. Ah, agora tá explicado. Já Tainara e Mário namoraram durante 5 meses. Olha o Betuso. E viviam juntos nesse quarto, nos fundos da casa do pai dele. Mário deu esta moto de presente para ela. O que mudou na vida do Mário, da vida que ele levava, o dia que ele morreu, 100% a Tainara. A polícia descobre que Tainara e Sidney mantinham contato sempre. Testemunhas falam de possíveis encontros escondidos entre eles e até a suspeita de uma traição amorosa da Tainara. Houve busca e apreensão do celular dela, usamos de técnicas de interceptação telefônica, todas as versões diferentes. A menina suspeita foi ouvida 3 vezes. Isso deixa a polícia intrigada. Menos de 24 horas depois da morte de Mário, no dia seguinte, um sábado, por volta de meio-dia, antes mesmo do enterro do rapaz, um episódio que aconteceu dentro desse cartório de Sorriso chamou demais a atenção dos familiares e também das autoridades. Segundo a polícia, Tainara veio até aqui para tentar obter o registro de união estável com Mário. Essa testemunha, que não pode ser identificada, era o atestado de óbito e se tornar responsável pela liberação do corpo de Mário. Ela, reiteradas vezes, né, dizia que ela tinha, sim, uma união estável e que, por esse motivo, direito ao corpo. O cartório colocou lá uma observação falando que o Mário não deixava herdeiros, mas que residia há 2 meses com a Tainara. A polícia precisa de mais provas e consegue. Em depoimento, Tainara reconhece a roupa usada pelo homem que matou o Mário. Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, já faz um tempo que eu queria compartilhar com os senhores esse caso que ocorreu em 2019, né, em Sorriso, Mato Grosso, né, envolvendo aí o rapaz aí da imagem, né, o Mário. Um jovem, 28 anos, pessoal. 28 anos, né? Pra você ver como Mangina tem vida curta. No Brasil, a gente sabe que é um país que é um abatedouro de homens, né? Principalmente se você for bom e preferencialmente se você for Mangina. Você vai muito cedo. O Mário era um rapaz aí, ó, que não tinha antecedentes criminais, não atrasava o lado de ninguém. Um cidadão produtivo para a sociedade que teve a vida ceifada por um cidadão não produtivo na sociedade. Um Zé Droguinha que já tinha antecedentes criminais, já tinha passagem. Tudo isso aconteceu com o Mário porque ele quebrou a primeira regra da Manosphere, que é nunca, jamais, em hipótese alguma, se relacione, se envolva com mães solteiras. Mãe solteira, não. Hashtag eu não mereço me sol. Essa é a regra principal, porque a gente sabe que uma mulher que é mãe solteira, ela vem com o passado, ela não vem apenas com o Enzo, com a Valentina. Ela vem com outras bagagens. Bagagens emocionais. Vários esqueletos no armário. Traumas. Dos relacionamentos anteriores. Como é bem dito aí na reportagem. Ela já teve outros relacionamentos. E isso também ocorreu nos outros relacionamentos. Só que os caras foram mais espertos. E largaram a barca. O Mário quis pagar de cavaleiro branco. De querer salvar a honradinha. LCR. Loira do buraquinho rosa. E olha o que deu. Ele está 7 palmos debaixo da terra. E quem é que sofre no fim? É o irmão, é a mãe, é a família. É triste porque isso ocorre, pessoal, todos os dias no Brasil. Todos os dias tem um Mário que sai de casa, encontra uma honradinha e acaba encurtando a sua vida. Quando não acontece isso, é uma afiliação, né, socioafetiva, né, onde ele tem os recursos extorquidos. Esse é o menos pior, mas não deixa de ser muito ruim. E, pessoal, não seja como esse cara. Eu sei que meu conteúdo, né, é um dos melhores aqui da Manosphere, mas com certeza é um dos mais autênticos. E, assim, eu não faço isso por monetização, tá ligado? Por dinheiro, nada disso. Eu faço isso de bom coração, porque realmente me preocupo com os senhores, porque eu sei que antes de mim vieram outros produtores de conteúdo que também tinham essa intenção. Por exemplo, o Raccoon, o Kodama, o Tricel, o Transmigtal, Base de Viriato, o Marquinhos Breu, que partiu faz um tempo, que Deus o tenha. Eu nunca vou esquecer desses caras. O Vitor Honk, que tá aí um tempão. O Dom Sandro, Um Dia de Fúria, sabe? Tantos, mas tantos, pessoal, que não dá, sabe, para falar aqui. E todos criaram seus canais, produziram seus conteúdos com essa intenção de alertar os homens sobre esses perigos. E, inclusive, quero compartilhar com os senhores, vai ser curto o relato, de uma moça lá do refeitório onde eu trabalho, né? E certo dia eu estava conversando com ela, junto com o rapaz, e ela compartilhou conosco uma triste história, né, de um filho dela que perdeu a vida já faz 10 anos. O filho dela tinha uma namorada. Aí eles terminaram. Ela começou a sair com outro rapaz. O rapaz era um Zé Droguinha, era um meliante, tinha envolvimento com tráfico de drogas, sabe? Um cara desviado. Ele ainda assim continuou se envolvendo com a moça. Não teve medo do perigo, sabe? Tentou desafiar a morte. E tinha casos com elas, até que certo dia parece que o Zé Droguinha pegou mensagens dele com a moça, né, em questão. E a moça, para não sofrer retaliação, falou que era ele que estava dando em cima dela. E a gente sabe como pensa o Mangina, né? O Mangina, ele sempre vai aliviar para a pessoa que menstrua, né, para a costela falante, e vai sempre jogar a culpa no homem, porque o homem é culpado de tudo, né? Se a mulher traiu, é porque foi o homem que fez ela se desviar do caminho, né? Nesse caso, o comedor. Essa é a mentalidade do corno, né? O corno sempre mata o comedor, nunca mata a costela falante. Certa noite, ele foi pro pagode junto com um amigo. Pra você ver, pessoal, como é perigoso você ter amigos manginas. Certo dia, ele foi pro pagode junto com um amigo. Na volta desse pagode, ele tava vindo pra avenida. Inclusive, pessoal, essa moça, essa mulher que trabalha no refeitório, ela morou no bairro onde eu moro, tempos atrás. Na época que aconteceu essa tragédia, ela morava aqui no bairro onde eu moro. E no bairro onde eu moro tem uma avenida enorme, que é uma avenida morta. Tipo, não passa nada à noite ali. Ali é morto ali. Se você tá ali sozinho, é um doido pra você ser roubado. O pessoal te mata, não tem uma câmera sequer. Aí, ele tava lá nessa avenida, uma moto passou, o cara parou a moto e desferiu 6 tiros. Dos 6 tiros, 5 pegou nele, 1 pegou de raspão no ombro do amigo dele. Por pouco, não vai junto. Ele faleceu no mesmo instante ali, o amigo ficou vivo, né? Graças a Deus, menos mal. E a honradinha ficou boa, ficou bem. Ficou boa lá, saindo com Zé Droguinha, sem culpa nenhuma. E a moral da história, vale a pena, pessoal, abrir mão da sua vida por causa de buça, sabendo que tem várias aí, pessoal. Tem um monte, uma melhor que a outra, uma mais bonita que a outra. É tudo igual, mas tem umas que são mais bonitinhas. Um monte de buça, vale a pena. E ela mostrou a foto da menina pra mim e do filho dela, né, porque eles estavam juntos. A menina era feia, nem era tudo isso. Mas você vê, pessoal, essa moça do refeitório, ela é mãe solteira. Ela tem 3 filhos, né, uma menina, um outro rapaz, que ela tem um filho, e esse que morreu, né? Então agora só tem 2 vivos. Cada um de um pai diferente. Aí você vê, esses caras que são filhos de mãe solteira, são extremamente carentes, pessoal. Sofrem de uma carência enorme, uma autoestima extremamente baixa. Eles necessitam de uma enorme validação do sexo oposto. E a vítima perfeita, né, do ginocentrismo, para ser sacrificado no altar. E você vê, né, que o amigo que estava junto com ele quase não foi, né, levado junto para Sete Palmos, abaixo da terra. Por isso, tenham cuidado com suas amizades, né? Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o relato do Lorde Conselheiro, que é um dos melhores canais aqui do YouTube. Tá? Não é um canal masculinista, mas é um dos melhores, o canal do Lorde Conselheiro. Forte abraço aí pro Lorde, né? Um vencedor aí, passou por muita coisa na vida e hoje é um doutor. É médico, né? Estudou no Paraguai medicina, conseguiu burlar a Matrix aqui do Brasil, que é extremamente classista e não deixa a gente como ele, né, ter uma ascensão social, né? Parabéns aí pro Lorde. Que o Lorde, num relato, que é um dos melhores aí, que ele fala que ele tava numa hamburgueria, sei lá, num restaurantezinho, num bar. Eles pediram um hambúrguer, tinha um cara sentado com a moça olhou pro amigo dele, o amigo dele ficou olhando pra moça com desejo, e o cara que tava comprado com a moça olhou de volta, com aquele olhar ameaçador. E o Lorde fez o quê? Como um cara red pill, na sua essência, falou, pessoal, pega aí, chegou pro amigo dele e falou, pega aí seu hambúrguer, vamos embora. Não, que? Vamos embora, cara, vamos embora. Eles foram e vazaram do lugar lá, da hamburgueria. Ele chegou lá e encurralou o amigo dele no muro e falou, ô, parceiro, tu é idiota? Tu é besta? Você viu como o cara te olhou? Com olhar de morte. Você viu as tatuagens mal feitas nos braços, aqueles rabiscos? O cara é bandido. Ele poderia muito bem sacar uma arma e matar eu e você ali. Eu não vou morrer por culpa de você. Por culpa de Mangina. E o Lorde tá certo nesse tipo de conteúdo. Esse conteúdo do Lorde é uma verdadeira red pill que falta aqui no meio masculinista pra alertar os caras. Você não pode ser só red pill com uma pessoa que mestrua, não. Você tem que ser red pill até mesmo com suas amizades. Começar a salientar e dividir muito bem suas amizades. O cara que é Mangina, o cara que fica correndo atrás de buça, que se envolve com malandro, você deve cortar esses caras da sua amizade, porque esse cara vai te levar junto para Sete Palmos debaixo da terra, se você não tomar cuidado. Meus pêsames, né, para esse jovem aí, mas ele colheu o que plantou, porque não tem desculpa mais, pessoal. Não existe mais desculpa. Hoje em dia, pro cara que se fode na mão de pessoa que menstrua, ele escolheu esse destino. Eu espero que passem todos vocês bem. Até a próxima.